Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de liderança. Nós temos amplo material já há basicamente um ano e meio que você pode acessar no blog, e atualmente estamos trabalhando com o Espírito Santo e seus dons. O autor é Kenneth Hagin. E a editora é Graça Editorial. Acredito que você consiga nas livrarias evangélicas, ou se já estiver impresso aí nas mídias sociais. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, antes de dar início, eu quero dizer que se você se apropriar dessa palavra de Deus, dessa verdade, toda a sua vida, toda a sua vida daqui para frente pode mudar para melhor infinitamente. Infinitamente melhor. E isso pode abençoar não só a sua vida, mas a sua família, a igreja que você congrega, e outras pessoas que você conhece também. Mas para tanto, é necessário que você receba aquilo que o Espírito Santo, que mora dentro de você, está disposto a lhe conceder. Muito bem. Queridos, na primeira unidade, no capítulo 1 que nós fizemos, há semanas atrás, já está no blog, dissemos que alguns que acreditam que os interessados devem ficar à espera ou aguardando a fim de receberem o batismo no Espírito Santo e de serem revestidos do poder do alto. Eles usam normalmente Lucas 24, 49 e Atos 1, 4 como base dessa alegação. Alguns supuseram que essa fosse a fórmula bíblica para receberem o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 24, 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, 4 e 5, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois, muito depois desses dias. Então, querido líder, querida líder, ficar à espera não é uma fórmula para receber o Espírito Santo. E você vai dizer: ué, pastor, mas esses dois textos estão falando sobre isso. Vamos verificar. É verdade que Jesus fez essas duas declarações aos seus discípulos antes do dia de Pentecoste, há 2.000 anos atrás. Se, porém, esses versículos fossem uma fórmula para o recebimento do Espírito Santo, não teríamos nenhum direito de tirar a palavra Jerusalém do texto. Jesus não somente mandou os discípulos ficar esperando, mas também mandou que permanecessem em Jerusalém. Por que ele não mandou ficar esperando em Belém? Por que ele não mandou que eles ficassem esperando em Jericó? Por porque era necessário que os discípulos permanecessem em Jerusalém, a fim de que a igreja tivesse ali o seu início. E isso há 2.000 anos atrás. O que os discípulos estavam aguardando? Você me pergunta. Estavam aguardando a chegada do dia de Pentecostes, pois foi então que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Não estavam esperando ou aguardando a fim de ficar prontos ou preparados para receberem a plenitude do Espírito Santo. Se essa última hipótese fosse certa, a Bíblia teria dito: quando estavam totalmente prontos, o Espírito Santo veio. Mas não está escrito assim. Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, e aí a sequência do texto. É isso que eles estavam aguardando. O dia de Pentecoste há 2.000 anos atrás. Em Atos 2:1-4, vamos ver. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Depois, lendo em Atos, capítulo 8, perceba, note, que quando Pedro e João desceram a fim de orarem para os samaritanos receberem para os samaritanos receberem o Espírito Santo, não há o mínimo indício ou sugestão de que Pedro e João ensinaram os samaritanos a esperarem ou aguardarem antes de poderem receber a plenitude do Espírito Santo. Em Atos 8, 14 a 17, diz assim a palavra: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e esses recebiam o Espírito Santo. Perceba, então, irmão, irmã, líder, nós estamos falando de uma situação específica, quando o texto utilizado por alguns, fala que nós temos que ficar esperando, como os discípulos ficaram esperando em Jerusalém, era para dar início à igreja. E isso ocorreu no contexto posterior à morte de Jesus, à ascensão de Jesus, há 2.000 anos atrás. Depois disso, o Espírito Santo assumiu a direção da igreja. E ele está pronto a fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. A plenitude ou batismo do Espírito Santo já tinha sido dada à igreja no dia do Pentecostes, como um dom gratuito. Ensinar as pessoas a demorar para receber o batismo no Espírito Santo só produz dúvidas e confusão naqueles candidatos que desejam receber esse dom. Nós não estamos dizendo que ficar à espera do Senhor seja antibíblico. Nós buscamos ao Senhor e aguardamos o momento da sua presença santa. Portanto, isso ficar à espera não é sempre antibíblico. Mas há uma diferença nessa questão. Certamente, nós estamos a favor de nos demorar na presença do Senhor e de servir ao Senhor em oração, em louvor, em adoração. Muitas vezes, em reuniões de oração, temos esperado no Senhor e aguardamos por horas até Deus se manifestar plenamente. Estou, portanto, a favor de orar durante longo tempo e de me demorar na presença do Senhor. Fiz isso nessa madrugada inteira, com toda sinceridade. Quando, porém, vejo as pessoas esperando, orando, clamando, agonizando para receber o Espírito Santo, diz o pastor Kenneth, fico de coração partido, porque sei que tudo isso não é necessário. Reforço isso, porque essa é a minha experiência também. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, se você observar, nunca conseguimos descobrir algum registro onde alguém já ficou demorando, chorando, agonizando, lutando ou aguardando para receber a plenitude do Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas creio em receber o Espírito Santo do modo antigo. Nós também cremos assim. Ninguém pode ficar mais antiquado ou mais bíblico do que a maneira da igreja primitiva ter recebido o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso propomos a você, agora como líder, que examine Atos dos Apóstolos e veja como eles faziam e siga o exemplo deles. Para levarmos as pessoas a receberem a plenitude do Espírito, o batismo no Espírito. Quem lê de uma só vez os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos pode imaginar que os eventos relatados ocorreram num período de uns poucos dias, de poucas semanas, ou bem pouco, ou de bem poucos anos, vamos dizer assim. O fato é, porém, que os eventos em Atos abrangem um bom número de anos. O primeiro relato que nós podemos examinar diz respeito a um acontecimento já mencionado em Samaria. Atos 8, 5 a 8, diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, um processo de evangelização. As multidões atendiam unânimes às coisas. Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais que ele operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, todo um processo de novo nascimento, de conversão. O versículo 8 desse trecho diz: houve grande alegria naquela cidade. Portanto, líder, a alegria não é necessariamente uma característica de ter o batismo no Espírito Santo. Pois os samaritanos que ouviram a pregação da palavra tinham grande alegria antes de receberem a plenitude do Espírito. Essa alegria já vem no processo de conversão. Foi assim que aconteceu comigo e com todos vocês que já se converteram. Podemos ter alegria antes de recebermos a plenitude do Espírito Santo e podemos ter alegria depois de recebermos. É a alegria de ser salvo. é a alegria de ser curado, ou seja, das mais variadas bênçãos de Deus. Vejamos Atos 8, 12 a 15, 17 a 20. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. Esse batismo é o batismo do novo nascimento. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e os grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Percebam, há toda uma alegria pelo processo de conversão, e as pessoas ouviam o evangelho e viam os sinais importantes para a vida da igreja, para a vida de todos nós. As pessoas precisam ver que aquilo que nós estamos pregando é real, que o nosso Deus é real. Principalmente os não convertidos. Eles dependem muito disso. Eles não dificilmente se convertem estudando um livro de teologia sistemática. Eles querem ouvir o plano de salvação, precisam ouvir, e aí são batizados e recebem essa alegria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, versículo 14, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui já é uma experiência diferente. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos os apóstolos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, Simão o mágico, propondo: concedei-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Nós estamos aqui diante de dois momentos: o momento do novo nascimento, que gera grande alegria, o batismo para a remissão de pecados, para que a pessoa se torne uma nova natureza. A presença do Espírito já vai habitar suas vidas. Mas tem um segundo momento, quando os apóstolos chegam, impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. E aí você pode dizer: mas eles já não tinham recebido? Já tinham recebido o Espírito Santo, que passou a se assenhorar deles. Ele é Senhor e Deus é Senhor e nós somos servos. Agora, depois da imposição de mãos, eles recebiam, o texto diz, o Espírito Santo. Ora, se já tinham recebido, como que receberam? Você está perguntando. É que aqui, na segunda parte, no versículo 17 em diante, nós estamos falando do batismo do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Quando ele se assenhora, não só de uma parte da sua vida, quando ele entra na sua vida e te torna uma nova natureza, mas quando ele lhe concede poder, quando ele vai gerando em você o fruto do Espírito, quando ele vai gerar os dons, o poder para realizar a obra missionária. O batismo é essa capacitação, é esse poder de Deus em nós, é esse fruto maravilhoso que nos torna a imagem e semelhança de Deus, e são os dons para a realização da obra missionária. Parece que Filipe teve um reavivamento glorioso em Samaria. De certo, centenas de pessoas foram salvas. Muitas dúzias devem ter sido curadas. E todas essas pessoas receberam o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:17. Note que todos esses samaritanos receberam o Espírito Santo sem esperar, orar ou agonizar. Receberam, sem exceção, sem decepção. Simplesmente receberam. O caso de Cornélio e da sua casa é outro exemplo. A palavra nos dá outro relato de pessoas que receberam a salvação e a plenitude do Espírito Santo sem demora e sem ficar aguardando. Lendo Atos capítulo 10 e 11, vemos como um anjo apareceu a Cornélio e lhe mandou enviar a Jope e pedir informações na casa de certo indivíduo a respeito de Simão Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11, 14. Nem Cornélio era salvo, nem os seus familiares. Eram gentios, que se tinham tornado prosélitos judaicos. Os membros da família de Cornélio não sabiam que Jesus tinha morrido pelos pecados da humanidade, não conheciam toda a simbologia do Pentateuco com relação ao Cordeiro que derramava o seu sangue para a remissão do pecado, não conheciam a teologia judaica e que tinha ressurreto dentre os mortos para nossa justificação. Não tinham clareza de tudo isso. Talvez tenham ouvido comentar uma coisinha aqui, outra ali. Pedro, portanto, pregou a eles a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Creram na mensagem do Evangelho, como nos diz Romanos 10, e nasceram de novo enquanto Pedro pregava, Atos 11, 14. Em seguida, receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, antes mesmo de Pedro ter terminado a sua mensagem. Uma experiência subsequente, e Pedro, nesse caso, não tinha nem terminado a pregação, e ele já recebeu. Atos 10, 44 e 45, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, judeus, irmãos, judeus crentes, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, gentios são os não judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo, a plenitude, o batismo. Perceba que Pedro ainda estava falando quando Cornélio e seus familiares não somente foram salvos, como também receberam a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas, sem ficar esperando, agonizando ou lutando. Como os judeus crentes sabiam que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios? Como? É uma pergunta. Como eles sabiam? Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Atos 10, 46. Observe, leia. Então, nós ficamos enganados quando pensamos que as coisas têm que ser feitas segundo alguma fórmula pré-determinada. Deus não está limitado por essas fórmulas, querido líder. Enquanto Pedro ainda pregava, ou seja, pregação não acabou, nem todo o ensino está consolidado em quem está ouvindo a pregação. Mas que aconteceu? Enquanto ele ainda pregava, esses gentios receberam o Espírito Santo. Ao ministrarem o batismo no Espírito Santo aos crentes, muitos pentecostais ou carismáticos das igrejas históricas querem que todos sigam a mesma fórmula. Querem cortar a experiência de todos segundo o mesmo molde, por assim dizer. Vamos ver a experiência de Saulo de Tarso? Paulo, que impôs as mãos em Atos, capítulo 19, era anteriormente chamado Saulo de Tarso. O relato da sua experiência de receber o Espírito Santo acha-se em Atos, capítulo 9, 11 e 12. Vamos ver. Então o Senhor lhe ordenou: desponte e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias disse a Saulo: Jesus me enviou para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. E fique cheio do Espírito Santo. E Saulo recebeu o Espírito Santo naquela mesma hora. Sabemos que Paulo recebeu o Espírito Santo porque ele disse posteriormente: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Note nesse trecho bíblico que não houve nenhuma sugestão da necessidade de demorar ou ficar na espera para receber o Espírito Santo. Saulo foi imediatamente cheio do Espírito Santo quando Ananias lhe impôs as mãos. O mais provável é que Saulo não soubesse absolutamente nada a respeito do Espírito Santo. Ele sabia a respeito do Espírito do Senhor. Ele era um teólogo, formado aos pés de Gamaliel. Então ele sabia acerca do Espírito do Senhor, mas não tinha entendido ainda como se dava essa operação da Trindade. Tanto que ele perseguia os seguidores de Jesus. E perseguia porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. Então, provavelmente ele não sabia nada a respeito disso até que Ananias entrou e lhe impôs as mãos. Mas Ananias obedeceu ao Senhor e Saulo imediatamente recebeu a plenitude do Espírito Santo. Quando eu digo não sabia nada, é bom a gente fazer uma ressalva, né? É claro que ele sabia muito sobre a teologia judaica. Tanto que depois ele vai ficar 3 anos comparando tudo aquilo que ele sabia com a revelação que ele teve de Jesus e o batismo do Espírito Santo. Ele sabia da compreensão judaica, mas ele não tinha experimentado ainda o gozo da plenitude dos tempos que se manifestou em Jesus. Ele começou a ter uma experiência no deserto, a caminho de Damasco, quando Jesus lhe apareceu, e agora, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Outra situação, os discípulos em Éfeso, Atos 19. É bom dar esses fundamentos bíblicos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo chegou, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Em seguida, lemos em Atos 19, versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Essas pessoas em Éfeso, queridos irmãos, irmãs, líderes, pouco, para não dizer nada, o autor diz nada, mas eu vou dizer, pouco tinham ouvido falar a respeito de receberem, pouco ou nada sabiam a respeito de receberem o batismo no Espírito e de falar em outras línguas. Pela palavra deles, nesse caso, diferente de Paulo, eles deixam claro que nem sabiam nada mesmo. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 2, capítulo 19. Então, essas pessoas que nada tinham ouvido falar a respeito de receberem a plenitude do Espírito e de falar em outras línguas, foram batizadas no Espírito. Mas tão logo Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em outras línguas. Cada um deles recebeu a plenitude do Espírito Santo e falou em outras línguas conforme, ou falaram, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falassem, sem demora, sem espera, sem agonia, irmãos, sem luta, líderes. Lemos no Novo Testamento todas as ocasiões em que as pessoas receberam o Espírito Santo no decurso de um período de 20 anos, aproximadamente. E não houve absolutamente nada nas Escrituras que se assemelhasse até mesmo remotamente com aquilo que chamamos de reunião de espera. Ou reunião de busca para receber a plenitude do Espírito Santo. Em cada ocasião em que um grupo de cristãos buscou o Espírito Santo, todos o receberam imediatamente. Ninguém foi embora decepcionado por ter deixado de receber o Espírito Santo. Se ensinássemos assim aos cristãos de hoje, receberiam o Espírito Santo, ou podem receber, melhor dizendo, da mesma maneira. Da maneira de Atos dos Apóstolos, da maneira do Novo Testamento. Já faz, diz o autor, agora falando da sua vida, mais de 55 anos que ele está batizado no Espírito. E nunca mandou ninguém ficar na demora ou na espera para receber o Espírito. Sempre ele tem dito às pessoas: venham receber o Espírito Santo. Venham receber. E tendo visto as pessoas recebê-lo por onde quer que ele vá, eles então são ministrados. A questão, irmão, irmã, líder, venha beber do Espírito Santo a partir de hoje. Em João capítulo 7, Jesus fala a respeito de receber o Espírito Santo. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que o haviam de receber, os que nele cressem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Aqui, querido líder, Jesus não estava falando da salvação, pois ele disse à mulher samaritana em João 4,14 a respeito da salvação. Ele disse assim a respeito da salvação: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será uma fonte. Em João 4,14, refere-se a uma fonte. E João 7,39 se refere a um rio. Ah, pastor, é tudo questão de água. Não, irmão. Quando você faz uma análise literária, você tem que prestar atenção em cada detalhe. Em cada detalhe. E aqui é uma análise literária do texto bíblico. Você tem que estar atento às figuras de linguagem, ao que elas representam, quando elas estão apontando para algo menor ou maior, ou quando elas estão apontando para um elemento de qualidade, ou quando elas estão apresentando um elemento pejorativo. Portanto, qual era o rio ao qual Jesus se referia em João 7, 37 a 39? Ele estava falando a respeito de receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Note também que Jesus disse: venha e beba. João 7,37. Ele não disse: venha e grite, como algumas reuniões nossas. Ele não disse: venha e ore, como outras reuniões. Ore bem silenciosamente. Não, não disse isso. Ele não disse: venha e louve, como a grande maioria dos nossos cultos. Venha e louve, ou venha e cante, e o pessoal canta, canta, canta. Não, ele não disse isso. Ele não disse: venha e cante, para então você voltar para casa vazio. Não. Jesus disse: venha e beba. Venha e beba, e do seu interior fluirão rios, não é uma fonte, rios de água viva. João 7, 37, 38. Muitas vezes cometemos engano simplesmente por não aceitar aquilo que Jesus disse na sua palavra. Jesus disse: venha e beba, João 7, 37. Além disso, quantas pessoas podem beber e falar ao mesmo tempo? Você, por exemplo, já tentou beber água e falar ao mesmo tempo? Ou consegue beber e cantar, ou beber e louvar a Deus ao mesmo tempo? É claro que o Espírito Santo está presente para conceder que falemos em outras línguas. Mas não podemos vir e beber e falar nossa língua materna ao mesmo tempo. Não é possível. Há um momento de você vir e receber. Então não cometamos mais esse engano. Para dizer: venha e beba, venha e ore, venha e cante, venha e louve. É claro que isso tudo é a nossa expressão de louvor e adoração a Deus, e se for verdadeiro, Deus se agrada. Mas é preciso que em algum momento você venha beber. Quando Jesus disse venha e beba, está subentendido que você não precisa demorar-se nem aguardar para beber. Quanto tempo você leva para beber? Quanto tempo nós levamos? Jesus disse que é tão fácil beber do Espírito, isso é, ficar cheio do Espírito Santo, quanto é beber água. A gente pega um copo d'água e vai tomando o copo d'água, e em alguns segundos você tomou o copo. Se tomar um segundo, mais alguns segundos. Em outras palavras, se você está salvo, você não precisa esperar mais, irmão, irmã, líder, que está esperando por poder, não precisa esperar mais de modo nenhum. Note outro aspecto do beber água e ficar cheio d'água. É algo que você faz, não que a água faz. A água não faz nada, a água está lá no filtro. Da mesma forma, beber do Espírito e receber a plenitude do Espírito é algo que você faz, não algo que o Espírito Santo faz. Quando você bebe dele, então ele te sela, ele te gera plenitude, ele gera em você a plenitude, ele te batiza, porque é a propriedade dessa água que Jesus menciona. É a água do Espírito. Em outras palavras, se você fizer a sua parte, qual é a sua parte? Receber. Esse é o verbo. Receber o Espírito Santo. Ele fará a parte dele. Encherá você até transbordar. E você falará em línguas e profetizará. E nós vamos comentar nas próximas unidades, sobre os dons. Quando você bebe água, você faz a sua parte. Você vai até o filtro, pega o copo, enche o copo, toma a água. Isso é a sua parte. Que a água não vai se mover lá do filtro até você. Agora, quando a água já foi bebida, então ela vai fazer a parte dela. Ela vai matar a sua sede. E é isso que o Espírito Santo faz. Você recebe e ele dentro de você faz tudo o que ele tem que fazer. Pare, líder, portanto, de falar e comece a beber. Pare de falar. Pare de contestar. Pare de permitir que fortalezas malignas, espirituais, criem resistência para aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia quer dizer exatamente o que ela diz. Pare, portanto, de criar obstáculos. Pare de falar. Comece a beber. Simplesmente beba do Espírito Santo. Beba até você ficar cheio, pleno, submerso, batizado, imerso. Quando você ficar cheio do Espírito Santo, ele concederá que você fale em outras línguas. Então, você vai falar uma nova linguagem celestial de oração. Isso além dos outros dons que eu mencionei, nós vamos trabalhar. Alguém pode perguntar: você quer insinuar que não há necessidade de ficar demorando? Isso foi perguntado ao pastor e eu quero parafraseá-lo aqui. Ele diz: não, não quero insinuar. Não pretendo insinuar isso. Eu quero declarar mesmo. Não há mais necessidade de ficar demorando. Se outra pessoa perguntar: você quer insinuar que não há mais necessidade de falar? Ó, Senhor, envia o poder agora mesmo? Nós vamos responder: não, não pretendemos insinuar isso, não. Nós queremos é declarar mesmo. Não há mais necessidade de falar: ó, Senhor, enche-me com teu poder agora mesmo. Não precisa. Jesus disse: venha você e beba. Irmão, é o ato de vir e receber. Irmã, é o ato de vir e receber. Líder, é o ato de vir e receber. E quando beber do Espírito, até ficar cheio do seu interior. Até ficar cheio, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, o batismo no Espírito. E Jesus nos promete que nós receberemos poder. Receberemos poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra. Em Atos 1:8, mas recebereis poder, Atos 1:8 também, né? Só que esse na versão amplificada. Mas recebereis poder, capacidade, eficácia, força, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins, aos mais extremos limites da terra. Deus não precisa enviar o poder agora mesmo. Você recebeu o Espírito Santo, irmão, irmã, líder. Então, de conformidade com Atos 1:8, o poder já está residindo dentro de você. O dia que você nasceu de novo, o dia que você se converteu, ele já está morando em você. Ele transformou você no tabernáculo. Você é a tenda do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo, me referindo ao tabernáculo do deserto. Você é a casa, a morada, o lugar da habitação do Espírito Santo. O poder já está residindo em você. É só uma questão de beber desse poder. Queridos, o Espírito Santo é uma dádiva. Lembre-se, Paulo disse aos Efésios: recebestes o Espírito Santo? Como nós lemos? Não disse: vim para cá a fim de orar para Deus derramar o Espírito Santo sobre vós, e ele poderia continuar falando, fazer toda uma argumentação teológica, sistemática, desde a tradição judaica, chegando até o Novo Testamento. Ele não fez nada disso. Ele não disse nada disso. Ele só perguntou: recebestes o Espírito Santo? E os apóstolos em Jerusalém enviaram Pedro e João a Samaria a fim de que impusessem as mãos nos cristãos samaritanos para eles receberem o Espírito Santo, como nós já lemos. Note também que não os enviaram para lá a fim de orarem ao Senhor para ele enviar o poder aos samaritanos. Senhor, os samaritanos são gente meio impura ou impuro, como os judeus consideravam. Eles se misturaram com outros povos, então, e aí poderiam fazer uma oração de uma hora. Não! Eles não fizeram isso, eles impuseram as mãos, oraram e impuseram as mãos e eles receberam. Não se pode comprar o dom do Espírito Santo, assim como não se pode comprar a salvação, como Simão o mágico tentou. Nada nós fazemos, irmãos, irmãs, líderes, para merecer a plenitude do Espírito Santo. Em outras palavras, os nenês em Cristo podem receber a plenitude do Espírito, tão bem como os cristãos maduros. Melhor é que recebam o mais rápido possível. Na hora da salvação, já recebam, porque terão tudo a partir, já desde o momento da sua conversão. Tudo que Deus tem para conceder. Você não recebe o Espírito Santo, líder, porque você se formou em algum grau maravilhoso de espiritualidade. É a pessoa que mais ora na sua cidade desde que a sua cidade foi fundada. Não foi por causa disso, não. Não é porque você ora além de todos os demais, ao ponto de Deus aplicar em você o seu selo e dizer que você é perfeito. O Espírito Santo é uma dádiva, é um dom. A Bíblia diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E se você nasceu de novo, se converteu mesmo, nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, mudou de vida e disse: Senhor, eu quero que o Senhor salve os meus pecados e seja Senhor da minha vida. Se você nasceu de novo, você está pronto para receber imediatamente o dom do Espírito Santo. Se você tivesse que fazer uma única coisa depois do novo nascimento para receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, deixaria de ser um dom e se tornaria uma recompensa, uma espécie de pagamento pelo que você está fazendo. Não, não é pagamento, é dom, é dádiva, é graça, é favor imerecido. assim como a salvação, assim como o seu novo nascimento, a sua justificação, sua salvação, sua santificação, é graça. O Espírito Santo não é uma recompensa, é um dom. Muitas pessoas disseram ao pastor Kenneth que ele facilitava demais para as pessoas receberem o Espírito Santo. E ele respondia: não fui eu quem tornou fácil receber, foi Deus. Quem deixou fácil receber esse dom não fui eu, foi Deus. Não fui eu quem disse: venha e beba e fique cheio do Espírito Santo. Foi Jesus. Não fui eu quem colocou o recebimento do Espírito Santo na base de um dom. Foi Deus. Não posso me comparar em um milésimo, em um fio de cabelo, com o ministério desse homem de Deus. Mas eu, mesmo não podendo me comparar em um fio de cabelo, endosso isso. Não, é graça, é dádiva. É de Deus. Outra pessoa disse: sim, mas não estou a favor de despachar a granel. As pessoas para receber o Espírito Santo, né? Em grandes quantidades. Ora, se despachar a granel significa levá-las a receber a plenitude tão rapidamente quanto possível, então quem levantou essa objeção não deve estar a favor de despachar a granel as pessoas para receberem também a salvação. E infelizmente, quem sabe a gente encontre pessoas assim também. Não é para distribuir a salvação assim, não é para pregar a salvação para todos. Senão, como é que vai fazer? Vai encher a igreja, e se lotar a igreja, o que que a gente vai fazer? Vai mandar para outras? Vai fazer o quê? Vai ter que construir? Vai fazer o quê? Talvez tenha gente que pense assim, irmão. No mundo inteiro. Mas essa ideia é ridícula. Na realidade, não é questão de despachar a granel as pessoas. Devemos mesmo levar as pessoas à salvação tão rapidamente quanto possível. Porque amanhã poderiam morrer e ir para o inferno. Hoje é o dia de anunciar a salvação. Não é amanhã, não. Nós estamos nos planejando, encerramos um ano, vamos encerrar ainda domingo também. Agradecendo por tudo que Deus operou, e já estamos nos preparando para no dia primeiro começar uma estratégia que pretende alcançar 350 lares, pelo menos, porque ontem o pastor Sebastião Jessé me disse: não, pastor, pode ser mais? Eu falei: claro, pode ser muito mais. Ao invés de alcançar 1.000 por ano, vamos tentar falar para os 7.000, então. Que é mais ou menos a população nossa aqui, por ano. Depois voltamos e voltamos. E quem não for salvo, voltamos. Mas quem sabe todos possam ser salvos e nós passemos por um grande avivamento. Se alguém estiver doente, nós devemos estar a favor de levá-lo rapidamente à cura. Você gostaria de chegar num hospital? E eles falarem assim: ah, não, mas nós já estamos atendendo muita gente nesse momento. Nós não queremos curar 100 pessoas, ou 200 pessoas, ou 1.000 pessoas, se é um grande hospital, por dia. Não, só pode ser curado um por dia. Você gostaria? Queridos, a salvação é um dom. A cura é um dom. O Espírito Santo é um dom. Você pode receber qualquer um desses dons tão rapidamente como outros deles. Lendo Atos dos Apóstolos, vemos que a igreja primitiva favorecia levar as pessoas à plenitude do Espírito tão rapidamente quanto as levavam à salvação ou à cura, conforme já vimos nas outras unidades e estamos vendo hoje. Não somente concordamos em anunciar o evangelho às pessoas por trem expresso, rápido, ao recebimento da salvação, como também ao recebimento do Espírito Santo. E que elas sejam discipuladas, que elas sejam consolidadas, discipuladas e depois enviadas. Aqui, parafrasei o slogan da igreja celular, o slogan é muito, muito, muito bem ordenado, muito bem claro, é sistematicamente admirável. É isso que nós temos que fazer. Ganhar as vidas, consolidar esse processo para que não seja só um convencimento. Não basta estar convencido, é preciso estar convertido. Isso os irmãos batistas me ensinaram ao longo das décadas. Não basta se convencer, preciso se converter. Então, ganhar vidas, consolidar esse processo do ganho, discipular essas vidas e cumprir a grande comissão, enviar. Mas, para tanto, líder, é preciso tomar posse. E eu estou chegando ao fim, eu quero que você, a partir de agora, comece já a tomar posse. Agora, comece a receber agora. A terra de Canaã tipifica o batismo no Espírito Santo. Todos os nossos direitos e privilégios em Cristo. Alguns têm pensado que Canaã tipifica o céu. Até a gente canta, caminhando eu vou para Canaã. Né? Podemos utilizar, mas não é o exemplo mais correto. Por quê? Explico. A terra de Canaã não pode tipificar exatamente ou completamente o céu, porque ainda em Canaã, quando o povo de Israel chegou, havia inimigos. Preste atenção. Por isso que ela não pode tipificar, simbolizar o céu. Porque havia inimigos para serem vencidos em Canaã. E havia batalhas que os filhos de Israel tinham que travar. Logo, quando chegarmos ao céu, porém, não haverá inimigos a serem vencidos, nem batalhas a serem travadas. Nenhum problema com cântico, pode cantar, né, com alegria, mas só entenda que do ponto de vista da tipificação, da simbologia, não é a melhor. Porque a entrada em Canaã ainda implicou em luta, batalha, conflito. E no céu não haverá mais isso, não haverá inimigos a serem vencidos naquela pátria do além, aleluia. Canaã tipifica o que então? O batismo no Espírito Santo. E nossos direitos e privilégios em Cristo, todo o poder, todo o fruto, todo o dom que Deus tem para nos dar. Os filhos de Israel saíram do Egito. O Egito, sim, tipifica o mundo no sentido de, não é a sociedade como um todo, então nós vamos todo mundo fugir, escapar da sociedade. Não é isso, não. O Egito tipifica o mundo no sentido de o conjunto de valores que se contrapõe aos valores do reino de Deus. Depois, todos os filhos de Israel foram batizados, porque passar pelo Mar Vermelho tipificava o batismo na água. É a transição. Eu saio do Egito, que é o mundo que me escravizava no pecado, o mundo que me escravizava no pecado e selo essa passagem, faço uma transição entre o Egito e a chegada no deserto em direção à Terra Prometida. Qual é o momento desse selo, dessa confirmação? É a confirmação do pacto batismal, ou a profissão de fé, pública profissão de fé, ou o batismo, como na maioria dos cristãos. Os filhos de Israel saíram do Egito, e o Egito tipifica o mundo. Depois, todos os filhos de Israel foram batizados, porque passar pelo Mar Vermelho tipificava o batismo na água. Eles passaram pelo meio da água, só que eles passaram pelo meio da água com os pés secos, ou seja, é uma simbologia riquíssima, riquíssima, tipificando essa transição da velha vida para a nova vida. Todos beberam ainda de Cristo. Aquela rocha da qual a água fluía era um tipo ou um prenúncio de Cristo. Êxodo 17, 6, 1 Coríntios 10, 4. Tem mais um elemento que eu posso acrescentar também, que o pastor não pôs aqui, mas é a circuncisão. Circuncisão também era uma forma de inserir a criança que nascia à comunidade de Israel, simbolizando que iria depois acontecer com a circuncisão de coração. Aqui, sem a discussão de criança ou adulto, eu não vou perder tempo com isso agora. Porque a salvação é pessoal e intransferível. Ponto. Os filhos de Israel poderiam ter entrado diretamente na terra de Canaã, mas por causa da sua incredulidade e desobediência, ficaram peregrinando no deserto durante 40 anos. Finalmente, seus descendentes acabaram entrando, mas só depois de os israelitas incrédulos terem seguido um longo caminho errado. 40 anos no deserto, meu querido líder, é muito. É uma vida toda, tanto que aquela geração toda morreu. Ficou Josué, Caleb. Se você quiser desviar-se do caminho certo hoje e tomar o caminho longo até o batismo no Espírito Santo, quiser esperar para se render na véspera da sua morte, fique à vontade. Você pode, você tem o livre-arbítrio. Por exemplo, você pode fazer o contorno por meio de argumentos e ficar numa prolongada espera no banco da igreja, no banco que espera as bênçãos de Deus, a fim de receber o Espírito Santo. Quem sabe quando você tiver 99 anos ou 125 anos, fique tranquilo, fique à vontade. Você tem total liberdade para isso. Há muitas maneiras de você seguir um longo contorno. Rejeitar a Bíblia. Rejeitar os textos. Tentar fazer teologia de um versículo só. Rejeitar os termos, inclusive, como o batismo no Espírito. Você fique à vontade. Mas você também poderá entrar de forma direta e recebê-lo imediatamente, se você já nasceu de novo. Esse é o melhor e Deus oferece a você. A porta está aberta para você, líder, para você receber esse dom precioso. Se você é metodista, presbiteriano, batista, anglicano, luterano, as igrejas mais históricas, cristã evangélica, congregacional, se você é das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, a Igreja Maranata, se você é das igrejas neopentecostais, não importa, meu irmão, minha irmã, a porta está aberta para receber esse dom precioso. E mesmo eu já disse que você permaneça com uma liturgia A ou B ou C, o que importa é que todos os irmãos da sua igreja recebam o poder do Espírito. Porque sem o poder do Espírito vocês não vão conseguir fazer a obra missionária. Recebam o fruto do Espírito para serem a imagem e semelhança de Deus. Recebam os dons do Espírito para poder ter instrumentos de trabalho missionário. Siga direto, ilustrando. Se você quisesse ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, teria que pegar a Dutra. Você poderia seguir a estrada direta até lá. Pega a Dutra e vai embora. Ou se você quisesse, você poderia também tomar um outro caminho. Tomar o caminho de Uberaba. Aí, no meio do caminho de Uberaba, você faria uma conversão e visitaria primeiro Londrina. Depois, continuaria descendo até Porto Alegre. Poderia passar por Curitiba, chegar até Santos e então tomar uma estrada para o Rio de Janeiro. Pronto, chegou. Só vai demorar um pouquinho mais. Só mais uns 40 anos. No caso da estrada, não são 40 anos, mas são muitos quilômetros a mais. Muito tempo a mais. Você não está obrigado a fazer assim, mas pode, se quiser. A mesma coisa acontece com o recebimento do batismo no Espírito Santo, líder. Você pode seguir caminhos em outras direções, se quiser prolongar a viagem até o batismo do Espírito Santo. Mas por que você não seguiria a rota direta? Pergunta o pastor. Alguém disse, mas eu me lembro daqueles tempos maravilhosos de buscar a Deus durante vários anos, antes de eu receber a plenitude. E a pergunta que se faz, e eu faço essa pergunta agora, é a seguinte: então você parou de buscar a Deus depois de ter recebido o novo nascimento? Você parou de buscar Deus depois de ter recebido o batismo no Espírito? Não! Depois do novo nascimento é que você começou a buscar. Depois de receber o batismo é que você vai buscar mesmo. Eu me lembro dos tempos maravilhosos que passei na semana passada buscando a Deus. Lembro-me também dos tempos maravilhosos que passei hoje buscando a Deus. Estou a favor de buscar a Deus e de esperar longamente na presença de Deus, mas não com a finalidade de receber o Espírito ou qualquer outra dádiva que Deus oferece. Os crentes cheios do Espírito precisam buscar a Deus, irmãos e irmãs, tanto quanto as pessoas que não receberam a plenitude. Ou mais. Quem é batizado, quem nasceu de novo, já busca mais do que alguém que não nasceu de novo. E quem é batizado busca mais do que alguém que já passou pelo novo nascimento. Trata-se, porém, de buscar a Deus com o Espírito Santo e não sem Ele. Buscar a Deus sem Ele, como as pessoas buscam, estão buscando em muitas formas aí de idolatria e de outras incorreções, elas buscam a Deus, mas sem a presença do Espírito Santo. É melhor buscar com a presença dele. É melhor buscar imersos na presença dele. Alguém disse ao pastor: aprendi muitas lições durante aqueles muitos anos de procura da parte de Deus, a plenitude do Espírito. Já pensou? 40 anos eu fiquei esperando, aprendi tanto. E o pastor respondeu: você poderia ter aprendido aquelas mesmas lições muito mais rapidamente com o Espírito Santo do que você aprendeu sem ele. Eu vou lhe contar outra coisa. O que você deveria ter aprendido quando finalmente obteve esse batismo é que você não precisava ter permanecido longamente na expectativa a fim de receber o Espírito Santo. Isso é que você devia ter aprendido. Aí a pessoa que falava com ele começou a rir, deu um tapa nas costas O pastor Kennedy disse: "Você me pegou. Você está com toda razão. Foi a primeira coisa que falei depois de receber o Espírito. Se alguém me tivesse contado, eu poderia ter recebido muitos anos antes. Se você estivesse presente para me contar isso, irmão Reagan, eu poderia ter recebido essa bênção antes. Ah, irmãos, quem sabe seja esse o dia para aqueles que ainda não foram batizados. Eu creio, não é quem sabe, já me corrijo. Eu creio que hoje é o dia. Eu creio que hoje é o dia no Brasil e em todas as nações que nos ouvem. Hoje é o dia de Deus mudar a sua história, a história da sua família, a história da sua igreja e de outros todos com os quais você se relaciona. Conforme eu já disse, durante mais de 55 anos, pastor Kenneth experimentou essa graça do batismo. E ele do batismo no Espírito e nunca mandou ninguém ficar demorando ou protelando para receber. Outra pessoa perguntou para ele: "Mas as pessoas têm recebido o Espírito Santo depois da meia-noite do que em qualquer outro horário. Olha as coisas que a gente encontra nas ovelhas, irmãos. Não é mole não, viu? A rapadura é doce, mas não é mole não." Minha resposta, a resposta do pastor a isso é que se receber o Espírito Santo depois da meia-noite é porque não tinham fé em Deus antes da meia-noite. Deus não é em nada diferente depois da meia-noite do que ele é antes da meia-noite. Há ainda aqueles que advertem: "Tome cuidado para não ficar na carne." Em certo sentido, nós compreendemos o que eles querem dizer com as palavras "na carne". Em outro sentido da expressão, porém, você não pode obter o Espírito Santo por nenhuma outra maneira nesta vida, senão na carne. Na carne aqui eu não me refiro à velha natureza, estou falando do corpo mesmo. Cada pessoa já recebeu o Espírito Santo e estava com esse corpo, não na carne no sentido de velha natureza, mas nesse corpo, pois ainda estamos vestidos em nosso corpo mortal. E esse corpo mortal é de matéria. Queridos, no dia de Pentecoste, Pedro citou a profecia de Joel dizendo: "E acontecerá nos últimos dias, o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Aleluia! Sobre todas as pessoas. Nos últimos dias. Nós já estamos nele. Atos 2,17. E o apóstolo Paulo disse: "Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo?" 1 Coríntios 6,19. Vamos ver o que Jesus tinha a dizer em João, capítulo 14, a respeito desse assunto. "O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós." Se está em nós, está nesse corpo. "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Se vai fazer morada em nós, aqui na história, vai fazer morada em todo o nosso ser, e o nosso ser ainda está revestido deste corpo. Eu não quero usar carne, porque carne usa, a gente utiliza para falar de velha natureza. Mas é nesse corpo. Então não precisa ter medo, não. E o alerta que as pessoas fazem para não ser uma coisa carnal, com o discernimento do espírito que nós vamos estudar, nós vemos quando a coisa é carnal, como Simão o mágico, e repreendemos em nome de Jesus. Não tenha medo. Por causa de um ou outro que fica com postura inadequada, não tenhamos medo. Repreendamos essa postura inadequada. O Espírito Santo vem habitar em nós no novo nascimento. Irmão, preste atenção nisso. O Espírito Santo veio habitar em você no seu novo nascimento. Se você não nasceu de novo, mas quiser nascer hoje e disser: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, você vai nascer de novo. E o Espírito Santo vai habitar em você. Nosso corpo fica sendo o templo do Espírito. Você vai ser o templo do Espírito Santo. Nesse sentido também, portanto, recebemos o Espírito em nosso corpo. Para receber o Espírito, abra-se a totalidade do seu ser diante de Deus como um forte desejo. Confesse, singela, aceite o dom do Espírito Santo. Deus oferece livremente. Aspire, beba do Espírito de Deus e você receberá a plenitude do Espírito Santo. Depois, como sinal ou evidência de ter recebido a plenitude, a expressão vocal em outras línguas é dada a você e outros dons, que eu já antecipo, vamos trabalhar. Se você tiver fé singela, insuficiência bastante, coragem forte, você poderá pronunciar imediatamente aquela expressão vocal. Não precisa comprar livrinho para aprender, não. O Espírito Santo começa a falar em você em outras línguas. Porque esse é um dom mais importante, porque ele é o dom que nos leva à intimidade com Deus. Dos nove dons, esse é o dom mais vertical. Por isso ele é o sinal maior dos dons. Assim como o amor é o sinal maior do fruto, assim como o poder é o sinal maior de quem recebeu o batismo. Se você tem capacidade de beber água, você pode beber do Espírito Santo agora mesmo. Você não pode ir até o filtro e beber água? Então vá agora, não a essa água do filtro, mas beba agora do Espírito Santo. Junto com o pastor, cito uma autoridade, que é a palavra de Jesus Cristo. João, capítulo 7, 37 a 39. Para encerrar essa palavra, eu vou liberar sobre você agora. E onde você estiver, preste atenção, onde você estiver, eu estou impondo as minhas mãos sobre você. E você vai receber o Espírito Santo agora, começar a falar em outras línguas, vai começar a profetizar, vai ser curado, vai haver uma grande mudança na sua vida. Você vai receber o poder de Deus, você vai receber o fruto do amor de Deus, e outros frutos, né, que pertencem ao fruto do Espírito, e você vai receber os dons do Espírito. Agora você só precisa dizer: eu quero, eu recebo. Eu quero ou eu recebo? Melhor eu recebo. Usa o verbo, tá? Eu recebo, eu recebo. Se você disser eu recebo agora, eu estou impondo as mãos sobre a palavra do Senhor aqui, que é a maior autoridade sobre as nossas vidas. E quando eu orar, você vai receber onde estiver. E o sobrenatural vai acontecer. Diga: eu recebo. Espírito Santo, na autoridade que tu me concede como ministro do Evangelho, e quem foi agraciado pelo Senhor com o novo nascimento, e agraciado pelo Senhor com o batismo no Espírito Santo, eu imponho as mãos sobre todos os líderes, todos os irmãos, todas as irmãs que estão ouvindo no Brasil e nas 20 nações que nos ouvem agora. Eu estou impondo a mão sobre a cabeça deles agora. Não é preciso que eu esteja lá fisicamente. Essa é uma realidade espiritual. E só se discerne espiritualmente, só se faz espiritualmente. Eu ponho a mão sobre a cabeça de cada um agora e declaro: recebam o Espírito Santo de Deus. Recebam o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Recebam o poder do Espírito Santo. Recebam o novo nascimento. Quem não nasceu de novo ainda, quem não se converteu, receba agora o novo nascimento. E você vai começar uma nova vida a partir de agora. E imediatamente eu ministro sobre você. Receba o batismo no Espírito Santo. E você está recebendo agora, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Preste atenção, agora os dons estão liberados sobre a tua vida, você vai sentir, e se vierem palavras dentro do seu interior, fluindo, palavras que você desconhece, não é para sua mente entender, ore com essas palavras mesmo, porque o Espírito Santo gera essa variedade de línguas. E se você tiver fé agora, onde houver um enfermo que está ouvindo, ele está sendo sarado, sarado na totalidade, sarado, curado na totalidade. Em nome de Jesus, eu também determino o dom da profecia e determino todos os 9 dons do Espírito agora sobre os teus filhos, o batismo e seus dons, o batismo e seu fruto, o batismo e seu poder. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém e amém. Meu querido irmão, você vai começar a experimentar agora o reboliço e o movimento de Deus. O movimento de Deus, tá bem? Você vai sentir o movimento de Deus, vai experimentar o movimento de Deus. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, a dúvida é inimiga da fé. Então não deixe a dúvida tomar sua mente agora, mas se aproprie. Eu estou recebendo, e o Espírito Santo está me falando, aqueles que já receberam, mas estavam, por algum motivo, adormecidos, vamos dizer assim, anestesiados, não deram sequência a esse mover, até se afastaram da casa do Senhor, em nome de Jesus, está repreendida toda a fortaleza, está derrubada toda a fortaleza de Jericó, da terra prometida, e você agora está recebendo de novo a unção de novo, o poder de novo, a graça total de Deus de novo. Você está voltando para casa agora. Você está voltando para a casa do Senhor agora. Você está recebendo um novo nascimento. Você que não tinha nascido e você que já tinha nascido de novo, você está recebendo o batismo no Espírito Santo. Eu libero sobre vocês e já me alegro e celebro, porque quando eu encontrar com os que conheço daqui, eles vão estar pegando fogo. Mas eu sei que agora vai ter gente pegando fogo por todo o Brasil, brasas vivas, como é o nome do nosso círculo de oração em Vargem Alegre, brasas vivas de Deus, porque nós somos pedras vivas de um edifício espiritual, brasas vivas do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Agora por todo o Brasil tem gente sendo batizada, agora por todas as nações que estão nos ouvindo, tem gente sendo batizada, e o Espírito Santo está tomando mesmo o espaço que lhe é devido, em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Meu querido líder, Deus te abençoe, te guarde. Na semana que vem nós vamos ministrar mais uma unidade. de liderança. Prepare-se, porque vem mais bênçãos sobre a sua vida. Mas agora, concentre-se totalmente em desfrutar dessa água que você bebeu, desse selo, da plenitude do Espírito, do batismo no Espírito Santo. É coisa tremenda, é maravilhosa. Algo sobrenatural vai acontecer todo dia daqui para frente. Em nome, para a glória de Jesus, aleluia. Amém. Um grande abraço a todos vocês. E no início da semana, nós voltamos a trazer devocionais. Fique na paz do Senhor. Aleluia. Amém.